Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 7 de janeiro de 2016, tema, Carrasco. Com Alba Lucine Sampaio. Tudo bem? Eu existo. Viu? Acho que boa parte deve estar aqui para ver se existe realmente alguém que se chama Alba Lucínia, que era para fazer palestra duas vezes em dezembro e não apareceu, né? Então eu existo, né? Que Jesus possa nos abençoar, e agradeço de antemão aos dirigentes da casa, né, da União Espírita Cristã, pela gentileza do convite, da insistência, né, do convite. Estamos, né, residentes em Guarapari e Vitória ao mesmo tempo. E saímos de Guarapari com uma hora e meia de antecedência. Né? Eu falei, se der errado, sei não, Sofia, se der errado, Rosa, não é para eu falar mais da UEC, não é possível. Né? Mas cheguei sã e salva, apesar da nossa cidade lá estar um caos, né, de tanta gente, de tanto calor. Mas chegamos aqui, que Jesus possa nos orientar, seguir o nosso pensamento em direção às suas mensagens, às reflexões das mensagens do Cristo, e certamente que essas reflexões possam retornar para a nossa intimidade, e que nessa intimidade possa encontrar um solo fértil para que as sementes do Evangelho possam brotar, né? Uma vez que essa semente foi semeada há 2015 anos, conforme o calendário humano. E quando nós solicitamos a Rosa esse tema, Carrasco, né? Parece-me que estão trabalhando alguns temas relacionados a alguns sentimentos, alguns valores este mês aqui na UEC. Pode nos parecer estranho esse tema, né? Essa palavra carrasco. Mas Emmanuel sempre nos surpreende. Esse livro, Religião dos Espíritos, essa lição especificamente, ela é do dia 20 de março de 1959 e está baseada na pergunta 913 de O Livro dos Espíritos. O que ocorreu? Esse livro, ele é fruto de 93 reuniões feitas em Uberaba, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, como nós sabemos, Emmanuel escrevia através dele, e alguém fazia a preleção de uma questão de O Livro dos Espíritos. A questão, nessa noite do dia 20 de março de 59, foi a 913. Alguém falava, tal qual estamos aqui hoje falando, só que naquela casa modesta de Uberaba, e alguém... E Chico Xavier ficava sentado à mesa, psicografando, e Emmanuel trazia, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, reflexões para aquela noite de hoje. E naquela noite foi o tema Carrasco. E a gente pergunta, né, que estranho, Carrasco, que nome mais... Que título mais esquisito, vamos dizer assim, né, para uma reflexão no início do ano de 2016, um ano que merece, e se Deus assim permitir, toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, toda a nossa perspectiva de futuro, toda a nossa meta construída a partir do dia 1º ou no final de 2015, quando nós pensamos em 2016, e todo ano é assim. O que, que nós podemos tirar dessa mensagem que possa servir de manancial para que a gente possa inserir nas nossas metas para 2016? Em que essa mensagem, ou o que essa mensagem vai trazer para mim, espírito imortal, que já tive contato com a semente do Evangelho, que já tive contato com todo o conteúdo crístico durante toda essa nossa caminhada no mundo ocidental, no mundo cristão que nós vivemos, adotamos o cristianismo como nosso pensamento, como a nossa condução de pensamento, e, no entanto, Por que será que nós teimamos tanto em não perceber o quanto nós deveríamos ter percebido e não o fizemos? E o que que nós podemos, então, trazer para nós no ano que ora inicia? Nós vamos para a definição, né, que é a melhor coisa, né, para a gente começar a organizar o nosso pensamento. Assim fez Kardec, né, organizando em 1019 perguntas, começando do início: o que é Deus? A primeira pergunta, a pergunta que traz para nós uma dimensão muito grande, uma extensão desse entendimento do que é Deus, porque não é quem, é o quê. E quando a gente coloca quem, a gente tem um pensamento antropomórfico, e Kardec, na sua sabedoria, diz o que é, porque ele começa do início. E começando do início, nós vamos definir o que seria carrasco, né? Um substantivo masculino, funcionário, executor de pena de morte, algoz, indivíduo desumano, verdugo, caminho pedregoso, né, formação vegetal nordestina, rala, enfesada e áspera, carrascal. Todos os significados são significados densos, são significados que nos mostram que carrasco não tem uma carga semântica positiva. Por que será? E por que será que Emmanuel escolhe esse título que não tem uma carga semântica nada positiva para falar para nós? A gente já vai saber. Ele retira de duas passagens do Evangelho, de Mateus e de Lucas. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não converterdes e tomardes quais crianças, não entrareis no reino do céu. Converterdes e tornardes quais crianças? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Jesus insiste na palavra criança. A palavra criança nos leva a entender, ou nos leva a uma carga significativa de simplicidade, docilidade, ingenuidade, simplicidade, né? Quando a gente fica adulto, a gente fica bobo, já percebeu? Né? Quando a gente é criança e alguém nos toma um brinquedo, a gente chora, né? Nosso, quem é papai, mamãe aqui, vovô, titio, sabe disso. Se pega um brinquedo de uma criança, ela faz biquinho. É? Mas, no mesmo tempo, aquele biquinho que ela fez, ela volta a dar um sorriso para aquele que tirou o brinquedo. E se é o coleguinha, então, no mesmo momento, eles estão ali brincando. Mas a gente, adulto, perde esse encantamento. Quando a gente briga com um adulto, a gente não volta ao mesmo tempo, ele lhe dá um sorriso e continua tudo como criança. Olha como Jesus nos alerta. Nós tornamos-nos adultos e cristalizamos algumas coisas que não deveríamos cristalizar. Por isso que Jesus insiste na simplicidade, na puerilidade da criança. Quando a gente cresce, a gente leva não sei quantos anos e diz: há 15, 10, 5 anos que eu não falo com fulano. Por quê? Você sabe que eu não sei. Mas eu não falo com ele. Eu não falo com ela. Porque ele fez isso, ela fez aquilo. Jesus nos mostra o quanto nós deveríamos ser e pensar e ter e agir como uma criança. Continua lá em Lucas. Jesus entrou um dia, em dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam, né? Permitam-me ler, né? Ipsi literis, para a gente poder ter de verdade o entendimento que Emmanuel quer trazer para nós. Os que lá estavam Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo, os primeiros lugares. Isso a gente vai identificar muito. Nós vamos nos identificar com essa passagem do Cristo. Porque a gente faz isso muito, algumas vezes, nas casas dos outros, nas casas que a gente não conhece. Das pessoas que a gente não conhece. Quando nos chamam para almoçar, nós nos atrevemos a sentar de imediato, né? Sem que antes o dono da casa ou a dona da casa nos mostre o lugar de assento. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Gente, isso nosso mestre, né, Lucas, faz esse registro, lembrando que Lucas era companheiro inseparável do nosso querido Paulo, que conheceu Jesus através da perspectiva lúcida, clara e brilhante de Paulo de Tarso. Quando fordes convidados, ide buscar-vos o último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venhais mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Jesus falava isso, gente, há quantos anos? E quantas vezes nós nos arvoramos a ser quem nós não somos, a fazer o que nós não devemos, a tomar atitudes precipitadas, mostrando para nós o carrasco. O que, que é esse carrasco? O que, que Emmanuel fala? E por que, que ele usa Lucas e Mateus para poder fazer a introdução desse estudo? E qual seria a palavra que desperta, destaca na passagem evangélica de Lucas e Mateus? Humildade. Aquele que se eleva será humilhado. E aquele que se exalta... Perdão, eu falei errado, né? Aquele que se humilha será elevado. E aquele que se exalta será humilhado. É interessante. Nós falamos e dizemos que a pessoa é humilde quando? Quando ela se veste de forma simples. Né? Ah, nós atendemos aos humildes aqui na Casa Espírita. Nós atendemos aos humildes que moram na favela X, na comunidade, né? Porque agora não pode falar favela, né? Na comunidade X, Y. Lembrando uma historiazinha de Chico Xavier, quando Emmanuel pergunta, né, qual daquelas duas senhoras, Chico, lhe parece mais humilde? As duas senhoras, uma de roupa simples, rasgada, e a outra, uma senhora elegante, bem feita, com a roupa bem cortada. E, obviamente, Chico disse que a mais humilde daquelas duas senhoras é aquela que estava com a roupa mais simples. E Emmanuel dá-nos a lição de que pelos buracos de suas vestes vê-se o orgulho daquela senhora. Aquela senhora bem vestida, das duas, era a mais humilde. E nós confundimos humildade com simplicidade de vestir. E falamos na nossa fala descuidada, nossa, nós atendemos lá na Casa Espírita os humildes, as pessoas simples. Que de verdade, humildade não tem correlação com o tipo de roupa, com condição social. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Le Cordet, Constantina, em 1863. E qual seria a palavra que se opõe à humildade? Taran, taran. Orgulho. Quem é o carrasco? O orgulho. Carrasco é aquele que mata. Carrasco é aquele que condena. Carrasco é aquele que machuca. Carrasco é aquele que é mensageiro de notícias ruins, de coisas ruins, de feitos ruins. E por que será que Emmanuel chama isso, o orgulho, de carrasco? Porque o carrasco nos cega, o orgulho nos deixa cegos. Nós vamos mostrar agora uma série de fotos, de cenas, fruto da nossa cegueira, da nossa insanidade, das nossas escamas que cobrem os nossos olhos e não nos permite ver o quanto o orgulho nos fez e faz para com que a humanidade não alcance a plataforma que ela mereça, que ela merece estar, e ainda não estamos em função do orgulho que nos cega. Muitos já devem ter visto cenas como essa. Essa foto é clássica e triste. Antes, nos incomoda? Em que nos incomoda? Quem pode falar? Incomoda os bons sentimentos? Justiça? Mostra o pior do ser humano. O mal é audacioso e o bom, ele é omisso, né? Isso tudo aconteceu. Isso não é uma invenção. Não são fotos nem fatos inventados ou pinturas criadas. Todo esse conjunto de cenas, de fotos, ele foi promovido, tudo isso aí foi promovido pelo orgulho, pelo grande carrasco. Quando Emmanuel fala no livro Vinha de Luz que a plataforma do Cristo é eliminar, através de Mateus, é eliminar do coração do homem o egoísmo e o orgulho, tem um grande fundamento. Porque o egoísmo e o orgulho, eles são artífices, são instrumentos, são ferramentas que nós usamos para que tudo isso pudesse, infelizmente, ser uma realidade. Hitler ficou cego pelo orgulho, no sentido de querer uma raça pura, nobre, casta, brilhante. Para que isso acontecesse, entre outras coisas, certamente que ocasionou a Segunda Guerra Mundial, mas essa grande carnificina foi promovida pelo orgulho e pela insanidade de um homem que desejava ter o que não podia e desejava ser o que não era, ou na verdade era. A escravidão no Brasil foi uma das últimas a acabar na América do Sul, nas Américas. E nós fizemos com os negros coisas absurdas, promovidas pelo orgulho. Ainda o fazemos de forma simulada. A escravidão acabou. Legalmente, sim. Ideologicamente, não. Ainda fazemos referência e distinção de cor de pele, fruto do nosso orgulho. Ainda fazemos divisões de raças, fruto do nosso orgulho. Quando nós colocávamos, e quando a gente vai ver um texto brilhante de Frei Beto e de Leandro Carnal, um professor de história que está aí bombando nas redes sociais, vídeos no YouTube que a gente sugere a todos que possam acessar, Leandro Carnal, um historiador da USP, esteve aqui Vitória recentemente, ele fala que o sentido da empregada doméstica nas nossas casas nada mais é do que a repetição suave e doce do açoite das senzalas. Quando nós buscamos a igualdade dos direitos, já há muito que deveria ter feito para as empregadas domésticas, no sentido legal dessas pessoas que trabalham em nossas casas, nós repetimos os senhores de escravos com as escravas que tomavam conta de os nossos filhos e faziam a limpeza de nossas casas. E nos revoltamos porque damos direitos a essa pessoa que no século XVIII, XIX, não tinham direitos. E veladamente nós continuamos da mesma forma, mantendo o sentido do senhorio e da escrava. Ainda, como diz Jung, no nosso inconsciente coletivo, permanece essa divisão de casta, essa divisão de cor, que nós vemos ainda na sociedade brasileira. Isso é fruto do orgulho. Os nossos corpos aqui ficarão, independente da cor de pele, da sua orientação sexual, da sua condição social. Esse corpo que hoje nos habita, que nós habitamos, que nos serve para que nós possamos locomover, pensar e agir, esse corpo aqui fica. E o que sobra é esse espírito milenar, que se não for tiradas as escamas que nos cobrem, e nós possamos ver de verdade, sem as escamas que nos cobrem, o que nós verdadeiramente somos, nós vamos repetir a história. De forma diferente, mas vamos. Hoje não açoitamos mais negro em praça pública. Mas nós tratamos diferentes a pessoa de pele escura ou de uma condição social diferente da nossa. Repetimos de forma velada o preconceito. E aí a gente pode dizer que não, isso não acontece. Mas historicamente acontece. Ligue a televisão. Veja, né, saia um pouco dessas redes abertas que nós vemos e assista aos debates, assista a esses locais, a essas pessoas que estão percebendo o que nós não conseguimos perceber e repetimos a história de forma leviana. Por quê? Porque nós temos escamas nos olhos. Porque o orgulho cega. E o que seria a definição de orgulho segundo Aurélio? Sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez e conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Doutrina define a imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. O orgulho se contrapõe à humildade. Essa é na fala de Emmanuel nesse texto. Concluímos que o orgulho é o exagero da autovalorização como sendo uma opinião a nosso próprio respeito que não se iguala à nossa realidade interior. Percebam que nós somos ávidos para julgar o outro. Já perceberam isso? Não, mas como que a pessoa pode fazer isso? E se eu faço a mesma coisa que a pessoa fez, o que, que a gente fala da gente? Não, isso era só uma, né? Cuidado. E que eu sou uma pessoa cautelosa, né? Mas o outro não. Então esse sentimento exagerado que nós temos sobre nós, essa preservação dos nossos valores em excesso, esse olhar crítico que a gente não tem sobre nós mesmos, isso faz com que nós faz com que nós não consigamos perceber em nós o que nós somos realmente. como fala Emmanuel, que não se iguala à nossa realidade interior. Se nossa realidade interior fosse, na verdade, aquilo que nós pensamos que nós somos, nós não teríamos feito o que fizemos no passado. Nós não teríamos matado tanta gente. A história da humanidade não teria registro de um cristianismo tão sangrento. A história da humanidade registra um cristianismo cheio de poder e de sangue, fruto do nosso orgulho, onde nós não conseguimos perceber as nossas falhas, e sim conseguimos somente olhar a falha do outro. Nessa árvore, cujo orgulho é a raiz, nós tivemos inúmeros acontecimentos que foram frutos do nosso orgulho. A desigualdade social, a Segunda Guerra, que nós já falamos, a tragédia do World Trade Center. Não, sim. O que Bin Laden fez? O que, que hoje o Estado Islâmico está fazendo? Ensandecido pelo orgulho, pelo egoísmo. O tráfico de negros, a crucificação de Jesus, a morte de Sócrates. Todos esses acontecimentos, entre outros, foram disparados pela chaga da humanidade, falada em O Livro dos Espíritos. O que, que é chaga? Ferida, doença. Quais são as duas? O orgulho e o egoísmo. Segundo o bispo de Argel, Ardolfo, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perturbar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. O que nós fizemos? Quem não leu, leia. Quem não assistiu, assista ao filme e leia o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, né? O espanhol. Opa, italiano. Obrigada. Humberto Eco, ele desnuda a Idade Média. Ele mostra para a gente como nós somos e o que nós fizemos em relação às Sagradas Escrituras, que nosso querido Haroldo Dutra Dias está aí remontando, revendo, rediscutindo para nós nos 7 minutos com Emmanuel, né, no site do Ser, Instituto Ser, né, se não me engano. Né, me foge agora o nome do site, mas está lá inúmeras interpretações, vídeos do Haroldo Dutra Dias, né, estávamos conversando ali à mesa, o quanto esse homem de uma inteligência absurda e rara, com a capacidade de ser ainda juiz de direito em Belo Horizonte, é capaz ainda de estudar e trazer para nós e desnudar para nós as escrituras sagradas, né, que nós adulteramos no decorrer do tempo. E nós adulteramos de tal forma que nós hoje estamos num patamar ainda, obscuro, porque nós não conseguimos talhar em nossa intimidade a mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo, ela é um escudo contra o orgulho. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. Do livro Alerta, de Joana de Ângeles. Kardec nos diz que o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. É a catarata que nos tolda a visão. O que é toldo? Toldo é que cobre, né? É que cobre a nossa visão. O que era Paulo? O que era Saulo, melhor dizendo, ao se tornar Paulo? Por que que as escamas caem? Bem simbólica, né? Bem simbólica essas escamas. Quem era Saulo? Um homem orgulhoso. um grego orgulhoso, um homem que deixou a própria noiva porque não compactuava com o que a noiva pensava, que era o novo homem, um nazareno, que estava vindo trazendo uma mensagem de igualdade entre os homens. E como ser igual aos judeus? Como ser igual aos gentios? Como um romano? Como alguém com a envergadura de Saulo? Um homem com uma capacidade verborrágica fantástica? Um tribuno poderia se comparar ao gentio? Nunca! É preciso matar esse homem que faz isso, porque jamais serei igual a um gentio. Jamais serei igual a um homem comum, porque eu sou Saulo, que nasci em Tarso. E na estrada de Damasco, que todos nós um dia teremos, se não tivermos, nós vamos ter, em que nós vamos cair do cavalo. O nosso orgulho vai nos derrubar. E nós vamos ter que enxergar, quer nós queiramos ou não. Porque o conhecimento cristão, quem conhece verdadeiramente o cristianismo, jamais torna-se o mesmo. Quando Cristo se aproximou daquelas pessoas de boa fé, segundo a narrativa maravilhosa de Humberto de Campos em Boa Nova, toda a natureza se comovia com a presença do homem de Nazaré. As nossas células não são as mesmas, se modificam nessa usina extraordinária, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Cada célula que nós temos, trilhões de células, pulsam em direção ao Mestre Jesus, a Deus. Todavia, nós, com o orgulho que tolda, com o orgulho que é essa catarata, nós não nos permitimos ver, como não viu Saulo. Mas nós precisamos nos transformar em Paulo, quer nós queiramos ou não queiramos, porque o progresso é uma lei, e não tem jeito. Lembra lá da fala de Jesus para Paulo, para Saulo? Saulo, não recalcitres diante do aguilhão. Quer dizer, não teme, não teme, rapaz, abre seu olho. É como se Jesus falasse para cada um de nós: Alba, não recalcitres. Hélio, não recalcitres. Irmãos, não recalcitremos. É preciso que nós tiremos as escamas de nossos olhos. A transformação do orgulho em humildade é questão de tempo, de autoconhecimento, de prática incessante, de flexibilidade mental na direção da humildade. Eita nós, hein? Flexibilidade mental. Em geral, as pessoas orgulhosas não se dão conta desse sentimento negativo que infesta sua alma e não lhes permite ver as coisas sob os ângulos mais flexíveis e saudáveis. Quem não leu, leia esse livro, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Jason de Camargo, ele foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esteve conosco na nossa Semana Espírita em Guarapari. E a gente convida todos, né? Vai começar no próximo domingo com Emerson Pedersoli, depois domingo e segunda, depois nós vamos ter Ana Catarina na terça, Jacira na quarta, Luciana Moura na quinta, e Rossandro Kinsley na sexta, e um seminário com ele no sábado, e nós vamos versar sobre a família. Jason de Camargo, que esteve conosco, lançando, inclusive, esse livro em Guarapari, algum tempo atrás, e é um livro gostoso de ler, fácil de ler, né, porque ele é um professor de física, né, de química, um homem simples, e traz para nós um tema tão complexo que é a educação dos sentimentos. E ele vai falar nesse capítulo, rigidez mental do orgulho, que o orgulho nada mais é do que um comportamento ainda... Repete, leia ali, por favor. Um comportamento infantil. E o que que Jesus nos pede para a gente ser como uma criança que é simples? E o comportamento infantil é um comportamento bobo, é aquele adulto infantilizado, inflexível. E quando nós falamos do orgulho, nós precisamos de flexibilidade mental. Lembrando uma canção do Chico Buarque, que ele diz... Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual. Quer dizer, todo dia ela diz que é para eu me cuidar, que todo dia a inflexibilidade ela é diária. E para a gente ser flexível é preciso também uma análise diária. E não temos a síndrome da Gabriela com Dorival Caymmi, né? Vocês já riram que alguém já deve ter falado aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? Quer dizer, eu nasci assim, não vou mudar. Inflexível. Não, quem tem que mudar são as pessoas à minha volta. Porque eu nasci assim, porque eu estou certo. Orgulho. Toda hora que a gente se achar certo por demais, para pensar. Pense muito bem, como diz Roberto Carlos. Alguns exercícios que poderão auxiliar-nos, auxiliar a sua identificação. O que será o primeiro passo para um programa reeducativo, como diz Jason de Camargo? Emitir opiniões sem fixar-se na ideia de serem as melhores. Vocês já perceberam que quando a gente está entre amigos, a nossa opinião sempre é melhor? Em Guarapari é assim, né? Em Vila Velha, talvez por estar perto de Nossa Senhora da Penha, seja Nossa Senhora aqui. É Penha, né? Ah, é, bem. Nossa Senhora, vocês estejam mais iluminados, né? Mas lá em Guarapari, que é pé da Marizia, é terrível. Numa roda de amigos, a gente sempre está certo. Né? Sempre a minha opinião é a melhor. Tá vendo? Não me ouviu? Tá vendo? Se me ouvisse, não ia fazer isso. Né? Outro exercício... Para um programa reeducativo. Ouvir a discordância alheia acerca de nossas ações sem sentimento de perda ou melindre. Em Guarapari não tem jeito. O povo de lá. Porque a gente nem termina de ouvir, já percebeu? Tem uma musiquinha que a gente canta na evangelização que diz assim: dois olhos, duas orelhas, só a boca não tem par. Quer dizer que é mais fácil ver, ouvir do que... Você imagina se Deus nos desse duas bocas? Já é um estrago uma. Jesus, você é mulher então, né? Mulher então que adora falar, né? Minha cunhada então, Senhor, me abana. Aquilo ela fala por mim, por minha mãe que desencarnou e por todas as mulheres da família. Não basta. Nós não temos o hábito da escuta. A grande dificuldade nas reuniões que a Federação Espírita Brasileira e do nosso estado tem é com o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é um setor na casa espírita de muita dificuldade, porque a gente não sabe ouvir. A gente não consegue ouvir o outro, estar atento ao outro. a ouvir o que ele tem a falar, a esperar ele falar, a completar uma frase. Nosso orgulho não nos permite ouvir com atenção o que ele tem a falar. O Centro de Valorização da Vida, que trabalha há 52 anos no Brasil e há 26 ou 27 anos aqui no estado do Espírito Santo, ele vai trabalhar a escuta, né? Ouvir o outro, prestar atenção no outro, ouvir a discordância alheia sem sentimento de perda. Lembrando de Voltaire, o grande filósofo francês, o grande pensador francês: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Mas se a pessoa não concorda comigo, como eu sou orgulhosa, eu fico sem falar. Por quê? Porque ele é do partido político diferente de mim, porque ele fala diferente de mim, porque ele pensa diferente de mim. Isso é orgulho. É um orgulho que nós não estamos dispostos a ver, porque é somente o ponto de vista. Né? Como diz o teólogo Leonardo Boff, ele nos diz o quê? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E é do meu ponto, da minha perspectiva, sobre o que eu penso. Continuando sobre o projeto, o programa reeducativo, pedir desculpas quando errar. Nos incomoda esse programa reeducativo? Sim. Porque será que eu peço desculpas? Pessoal de Guarapari, não. De Vila Velha, porque está perto do convento, sim. Né? Vai lá, desculpa, eu errei. Né? Desculpa, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Outro, para o nosso programa reeducativo, para que nós possamos treinar a não ter o orgulho, ou pelo menos diminuir o orgulho. Admitir para si os sentimentos de mágoa e inveja. Gente, eu assisti a uma palestra do Divaldo há muitos anos em Linhares. Quando ele dizia para a gente, né, que aconteceu uma situação lá na Mansão do Caminho, em que alguém falou para ele, alguém falou para ele: desculpa, Divaldo, você está magoado? Tô. A pessoa levou um susto, né? Mas como? Divaldo magoado? É confessar a nossa mágoa. Já percebeu que a gente não confessa? Você está chateado comigo? Não. Você para. Não. A pessoa vira as costas. Bandido, você viu o que veio comigo? Cara, que homem cretino. Não devia ter feito isso. Né? Eu confesso para ele que não estou chateada. Né? Se eu chateei e alguém fala: você está chateada? Estou. Eu estou magoado, mas isso vai passar. Né? É muito difícil. Esse aí eu estou num processo de treinamento, confesso a vocês. Né? Hoje mesmo eu tive que treinar isso. Né? Meu irmão fez alguma coisa lá que eu falei: ah, você desculpa, você está magoada? Eu estou triste. É que você não devia ter falado assim comigo. Né, Júnior? Poxa. Né? Mas vai passar. E passou. Passou por mim, eu amo meu irmão, né? Então ia passar de qualquer jeito. Quando a gente é apaixonado pelo irmão da gente, né, com quem a gente ama, a gente fica bem. Então é confessar isso e não escamotear uma coisa que não é um sentimento da gente. Você está chateado? Você está triste? Você está magoado comigo? Tô. Né? Então, confessai-vos uns aos outros, como diz o mestre. Confessar uns aos outros quer dizer o quê? Olha, eu sou assim, eu estou assim, me perdoa, me desculpa. Mais um num programa de reeducativo. Ser simples. Aprender a ouvir opiniões para melhor discernir. Lembrando uma frase linda da Joana de Ângeles, que me foge agora ao livro: divergir sem dissentir. Gente, olha que dificuldade. Divergir sem dissentir. Né? Eu divirjo de você, mas eu não fico magoado com você. E, só um coração simples é capaz de conseguir tamanha atitude. Ter metas sem agigantá-las na sua importância frente às incertezas do futuro. 2016 está começando. O primeiro passo, né, a canção do André Pirola, o primeiro passo, ele é simples. Para a gente chegar ao décimo, é preciso que a gente dê o primeiro passo. E para chegar ao final de 2016, dia 31 de dezembro, é preciso que o dia primeiro passe, que o dia segundo passe, que o dia terceiro... E aí vai embora. Que chega como hoje, é o sétimo dia do mês de janeiro. E amanhã o oitavo, sem que nós queiramos ter atitudes ou pensamentos gigantescos para alguma coisa que a gente não vai conseguir alcançar. E aí nós não consigamos ficar frustrados conosco mesmo. Por quê? Porque nós agigantamos. Não basta eu ter somente a troca de um carro. Eu preciso trocar um carro e mais alguma coisa. Se a gente pudesse trabalhar um sentimento a cada ano, um valor a cada ano, né? Esse ano eu vou ouvir mais. Esse ano eu vou falar menos. Esse ano eu quero ser mais simples. Esse ano eu quero entrar num programa reeducativo. Né? Nesse sete que fala a irmã Sidufô, para nós não mereça ser feliz. Desculpa, eu tinha falado do Jason, né? Mas é a irmã Sidufô, o Jason fala alguma coisa, mas não nessa organização que fala a irmã. Ele trabalha de outra forma, na rigidez mental. Mas é preciso que nós tomemos um passo de cada vez. Que nós não nos agigantemos, porque isso em nós é secular. Nós vivemos inúmeros séculos, nós tivemos inúmeras experiências, vivemos em várias condições sociais, em vários corpos de inúmeras experiências, e essas conquistas vão se somando e vão enquistando na nossa memória perispirítica, que estão aqui guardadas. E que de repente, numa situação qualquer, num diálogo qualquer, numa experiência qualquer, isso aflora e faz nascer um homem velho que mora dentro de nós, esse homem velho, orgulhoso e egoísta. E o nosso papel a cada ano que inicia é não repetir os erros do passado. Os espíritos nos dizem que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. O orgulho e o egoísmo têm tombado a humanidade em priscas eras. O palco de sangue que nós vivemos durante milênios, ele foi promovido por essas duas chagas, por essas doenças que estão em nós. E a única maneira de nós extirparmos é fazer com que nós consigamos entender a mensagem crística, que é uma mensagem de autoconhecimento, de amor, de perdão, de justiça e inúmeros valores que o Cristo trouxe para a gente. Para que nós não possamos repetir cenas como essas, que nós não temos mais crucifixos, não temos mais cruzes espalhadas pelos montes e pregamos pessoas, mas hoje nós temos pistolas, armas, torturas. Hoje os nossos presídios são verdadeiras cruzes, onde pessoas lá estão largadas, mortas, invisíveis. Assim como nós vemos, né, as mães, né, as únicas pessoas que estão com essas pessoas que estão em presídios. Essas mães que treinam o amor na experiência feminina da maternidade, da paternidade. E quando nós estamos nessa experiência da pater-maternidade, nós somos capazes de minimizar em nós o orgulho e o egoísmo. E a pergunta que fica para a nossa reflexão nessa noite de hoje, e nós, até quando vamos permitir que o orgulho nos segue? Quantas vítimas ainda faremos? Voltamos a dizer, não temos mais cadafalso, não temos mais guilhotina, não temos mais cruzes, calvários, não temos mais açoites, não temos mais os inúmeros instrumentos de tortura que nós tínhamos na Inquisição, pelo menos aparente. Hoje as coisas estão veladas, mas continuamos ainda a destruir corações com essas duas chagas que nós temos em nós. É preciso que nós nos transformemos em Saulo, em Paulo, e que nós consigamos tirar as escamas de nossos olhos, tal qual Paulo, Saulo na estrada de Damasco, convertido em Paulo, tal qual caiu do cavalo, que possamos nós também cair do cavalo desse orgulho e desse egoísmo, capazes do autoconhecimento e perceber em nós, essas pessoas quem nós somos, e de verdade nós possamos ter em 2016 metas diferentes, capazes de serem cumpridas, capazes de nos tornarmos pessoas melhores do que fomos em 2015, 2014, 2013... Porque a hora é chegada, não há mais tempo. É preciso que as coisas se modifiquem. Quando Paulo teve as suas escamas nos olhos e ficou cego durante 3 dias e ficou na hospedaria, Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias, vá ao encontro de Paulo. E Ananias, embora perguntando, mas não titubeou e disse: Senhor, eis-me aqui. E Jesus nos chama em 2016. Jesus está a chamar cada um de nós pelo nome, que, como diz Venita Abranches, Jesus nos conhece nominalmente. Quando eu digo mestre, Ele, nas infinitas paragens, diz assim: fala, Alba, porque Jesus sabe quem eu sou. Antes mesmo de eu saber quem eu sou, Jesus já me amava. Das paragens celestiais, dos primeiros elementos saídos do Sol para a formação do planeta Terra, e o nosso Pai de infinita bondade, quando deu a esse minúsculo pedaço de fogo que começou a surgir e se transformou nesse educandário chamado planeta Terra, e 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de filhos entregues ao nosso Mestre Jesus, em que o Pai, falando para Jesus num suposto diálogo, dizendo: filho, cuide de seus irmãos, desses 7 bilhões de filhos que eu tenho, amados, queridos, cuide deles. E ele nos disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, iluminar a minha consciência ainda adormecida. Mas vem, Senhor, fazer feliz o mundo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.